Ô marinheiro de Aruanda, marinheiro, vamos todos saravá, marinheiro, no terreiro de Umbanda, marinheiro, com as bênçãos do Oxalá, marinheiro, ô marinheiro de Aruanda, marinheiro, paz e amor pros filhos seus, marinheiro, ilumina meu caminho, marinheiro, sou eu, marinheiro, ô marinheiro de Aruanda. Marinheiro, no terreiro de Umbanda, marinheiro, com as bênçãos de Oxalá, marinheiro, marinheiro de Aruanda, marinheiro, paz e amor pros filhos seus, marinheiro, ilumina meu caminho, marinheiro, sou eu, marinheiro, ô marinheiro de Aruanda, marinheiro, vamos todos saravá, marinheiro. Marinha.